Test of the emergency broadcast system. DJ Angelo, Mix Produções. Pra cima, garoto! Alô, DJ Ramonzinho! Detona meu contagiante! Amazônia Fusion. Programa Festa das Aparelhagens. Eu tô de boa, eu tô afim de curtição. Super trovão agitando a multidão. Eu tô de boa, eu tô afim de curtição. Super trovão agitando a multidão. Super trovão digital. É o Ike é do Marajó. Super trovão digital. É o Ike. Tirando onda no áudio, som digital. 1, 2, 3, 4.

gente gosta. Quando ela desce e rebola, eu fico amarradão. Ela me chama, eu vou, não penso em nada não. Depois o povo fala que eu sou safada. Ha! Joga a mão aí, joga a mão aí. É com a sanfona e o batidão que ela gosta de descer. Joga a mão aí, vai, levante a mão. N DJ malandro e Wesley safadão. Joga a mão aí, joga a mão aí. É com a sanfona e o batidão que ela gosta de descer. Joga a mão aí, vai, levante a mão. N DJ malandro e Wesley safadão. Ela se acaba na balada e fica toda molhadinha. Vem pro AFT, gatinha, vem pro AFT, gatinha. Ela se acaba na balada e fica toda molhadinha. Vem pro AFT, gatinha, vem pro AFT. Vai, safadão, vai, vai, vai, safadão. Vai, safadão, vai, vai, vai, safadão. Valeu, safadão. Valeu, Demi DJ. Tamo junto, malandro. Se liguem que o programa Festa das Aparelhagens está no ar. Alô, Ramon! Pra cima! Escorada na mesa, confesso que eu quase caí da cadeira. E esse garçom não me ajuda, já trouxe minha 20ª saideira. Já vi o meu desespero e aumentou o volume da televisão. Sabe que sou viciado e bebo dobrado ouvindo um modão. A terceira música nem acabou, eu já tô lembrando da gente fazendo amor. Celular na mão, mas ele não tá tocando. Se fosse ligação, nosso amor seria enganou. Seria enganou. Garçom, troco o DVD, que essa moda me faz sofrer e o coração não aguenta. Desse jeito você me desmonta, cada dose cai na conta e os 10% aumenta. Garçom, troco o DVD, que essa moda me faz sofrer e o coração não aguenta. Desse jeito você me desmonta, cada dose cai na conta e os 10% aumenta. E cê me arrebenta e o coração não aguenta. Manda 00. Alô, a música do DJ Arlinho. Cheguei na ponta dos pés, contando as notas de 10. E tinha um sobrado. Manda Kene. E meu marido fingiu que tava dormindo virado. Programa Festa das Aparelhagens. Exalou as pingas que eu tomei, nem passou. 3, 2, 1 e começou. Onde cê tava? Com quem andava? O que é que eu faço? Por que que eu não te largo? É por causa que eu eu te pego assim, passo. É porque eu faço mexidinho, faço gostosinho, fim de papo. É por causa que eu faço mexidinho, faço gostosinho, eu te pego assim, passo. É porque eu faço mexidinho, faço gostosinho, fim de papo. Banda Kene. Amazônia Fusion. 3, 2, 2 aparelhagem. Isso não é uma disputa, eu não quero te provocar. Diz que faz um ano tô te procurando pra ver, hoje a farsa vai acabar. Não tem hora de ir embora, hoje ele vai ficar. Deve estar feliz achando que ganhou. Não perdi nada, acabei de me ligar. Com certeza ele vai atrás, mas com outra intenção. Passa em casa sem rumo e você é a única opção. E agora será que aguenta passar sozinho? Se